Vem aí, o lendário Rubi Saudade. Alô, meu povo! Alô, Recreio! Alô, Festa Saudade! Não poderia ser melhor, hein? Muito bom esse encontro, Rubi, Carroça, Cineral e o próprio Saudade. Nessa casa que tem a história do Anandewa, a história do Rubi. Tudo começou aqui, hein? Só tenho a agradecer a Deus por proporcionar esse momento abençoado. E vocês, meu povo, por realmente estarem participando desse Festa Saudade, edição Anandewa. Eu estive no primeiro lá em Belém e hoje aqui, meu bem. Sou Gilmar Adoro Ribar, pra lá e pra cá. Um beijão na Nádia e também na Irá. Alô, Paulista, um abraço a você, a galera que vem de São Isabel, Santos e Gaspar, enfim, a todos os seguidores do Rubi, um beijão do Gilmar, hein? Eu quero agradecer também a três eventos, em nome do Carlos, Ineu, Ademar, o Manel, o Bigodinho, o nosso amigo Daneco, que está organizando esse grande evento, hein? Um evento muito lindo, muito bonito, e com vocês, mais bonito ainda. Nosso amigo Evaldo, parceiro do Gilmar, para quem não lembra do Evaldo, Evaldo é do Ipanema, na época do Ipanema, hein? Quem não lembra do Ipanema? Mas, gente, vem aí, dia 1º de junho, o lendário. Uma história, porque quem não tem história é apagado da memória. E tu sabes, o primeiro a gente nunca esquece. O Rubi vem aí, o lendário, com a volta do Gilmar, tocando pra lá e pra cá. Vocês sabem que o Rubi teve a primeira formação, hein? Com meu pai Orlando Santos. Eu sou a segunda geração e agora vou apresentar a terceira geração. É com você, meu filhão. Alô, DJ Boy. Solta o som, garotão! O grupo Rubi de Aparelhagens apresenta a sua terceira geração. A sua terceira geração. Herdando o dom do mestre. E seguindo o legado da família Rubi. Da família Rubi. Ele chegou. O garoto que a cada apresentação surpreende o mundo das aparelhagens. É o garoto Didio. Chega junto, DJ Didio Boy. DJ Didio Boy. E aí, Recreio! Bota essa galera pra dançar. E comande a lenda viva das aparelhagens. Rubi! A lenda viva das aparelhagens. Quem é que tá solteiro hoje aqui no Recreio? Joga a mãozinha em cima! Só quem tá solteiro, só quem tá solteiro. Cadê o grito das mulheres solteiras? Cadê a galera do Paysandu? E a galera do Remo? Bora detonar, meu Rubi! Há mais de meio século, é de pai pra filho, tem que rejeitar. Você não deu valor no amor que ofereci a você. O meu coração chorou. E aí, Dodô? O que te ofereci eu jamais ofereci a ninguém. O mais louco e lindo romance que já existiu. E você? Ouvi a galera cantar aqui no Recreio. Canta aí! Você me... Tá bonito o Recreio! No meu amor. E não... Não vou mais chorar. Vale ou não vale? Não vale a pena ter você. É o garoto Didio. Mas vou... Encontrar o quê? Alguém que vai me amar. Aí você vai saber que perdeu. E o não vai ver tudo, é tudo. Oi. Onde eu vi você, meu sonho. Onde eu te beijei, meu sonho é ter você aos meus pés, mas não vai te humilhar. Andressi, alô Berg, alô Belzina, alô Monique. Poder te tocar, sem sonho. Feliz aniversário, sonho, Roberto Araújo, equipe Bora Bailar. Está aqui ao lado do Rubi. O sonho de viver com você. Ser sempre real, nós estamos sempre acordar. E a família Mirizá. E eu vou aos limites. Didio Boy, o DJ mais jovem do Pará. Só quem tá solteiro vai jogando a mãozinha pra cima. Joga e joga. Bate na palma. Tchá, tchá. Bora guitarrinha. Bora brincar, vai. Vai passeando no Ruby. Passeando. Bora detonar. Parceiro Ronaldinho da Bratinha. A menina da janela fica sempre a me olhar. Meu grandalhão Ieca, alô Ieca. Um abraço do DJ Boy pra você, garoto. Eu preciso me entregar o meu amor, dar meu carinho pra ela, o meu calor. Vou dar todinho pra ela. É só dela. E vai dançando no Rubi. Rubi. Toda a equipe Explosão também já tá aqui ao lado. Rodrigo Lendário, alô Ellen, alô Belzinha, Maria do Rubi. Meu amor, e aí Paulista? Mas o sol está nascendo e o vento está soprando. E os sinais da Almirante Barroso estão abertos para nós. Meu amor, vamos nos encontrar pra lá de Troncamento. Em uma passarela da BR-316. Lugar aonde a gente se encontrou a primeira vez. Libera. Libera pra mim. Libera que eu tô afim. Vai liberando, vai. Libera pra mim. Libera que eu tô afim. Faz assim. Aplica. O que é que você quer ser, sendo que é tão bonita? Faz assim. Boy. Aplica. O que é que você quer ser, sendo que é tão bonita? E vai girando no Rubi com o DJ Boy, Bora detonando! Detona, DJ Boy! Opa! E vai, e vem, e vai, e vem! Tá chegando o lendário, dia 1º de julho da Via Show! Eu vou lhe contar uma história, uma menina que eu tinha que adorava jerecar. E era? Era 1 hora, 2 horas, 4 horas, 7 horas, ela só no jerecá. E era de dia, era de tarde, era de noite, essa menina só queria jerecá. E não me deixava mais dormir, ficava em cima de mim, só queria jerecá. E vai, e vem, e vem, e vai. E vai, e vem, e vem, e vai. E vai, e vem, e vem, e vai, e vai, e vem. Bora guitarrinha, assim. E vai girando, libera! abraço pra você, alô, Demão! Vem dançar, vem curtir, vem dançar, clube. Vem dançar, vem curtir, vem dançar, clube. Clube é a nave do som. É o poderoso que chegou pra arrasar. Meu parceiro Danielzinho, lá da Sacramento, lá da Tamex. Pode parar. O gatinho já está rebolando. Com esse passo que é pra lá e pra cá. Vem dançar comigo na nave. Porque é o Rubi que já vai detonar. É isso aí, galera. Rubi é a nave do som. É o poderoso que chegou pra arrasar. E o papo desse? Deixa o mar no comando da nave. É o poderoso que já vai decolar. Então bora, vai! Cadê a galera do Paysandu hoje no recreio, hein? E cadê a galera do Remo? Eu quero ver quem lembra dessa aqui, ô! Já! Vai, e vai, e vai, e vai! O sangue corre nas veias, é de pai pra filho! Rogério, Alonei, Ruiba, Mascarado. Quando eu te vejo, bate forte e arrepia o meu coração. Puro desejo, o teu corpo, o teu cheiro, a me embriagar. Eu também, também me sinto assim quando estás, estás perto de mim. Me sinto como em uma espaçonave onde nada, nem ninguém pode me tocar. Eu te quero desse jeito que eu gosto, seu corpo é um portal. Toda a nossa equipe Explosão também já tá no circuito. União High Tech. Com tudo que você quiser, sou criança. Eu sou tua mulher. Só me prometa que vamos fazer amor. Assim, assim, assim, assim, assim. Rubi, Rubi, tu és o meu Rubi. Rubi, Rubi, eu sou o seu Rubi. Rubi, Rubi, tu és o meu Rubi. Rubi, Rubi, eu sou o seu Rubi. DJ DJ Boy DJ Boy. Agora eu vou tocar minha música. É assim, ó. Banda 007. Essa é a minha música. Eu sou novinho mesmo. Sou novo pra viver com você. Uma história de amor. E aí? Sou novo pra ficar com você e sentir seu calor. É o garoto Didio. Preciso experiência, tenho medo da dor. Chorar, chorar não vou. E o quê? Nem morrer de amor. Chorar, chorar não vou. Nem morrer de amor. Didio Boy. Não sei o que decidir, tentar ou desistir, enfrentar ou fugir, entrar pra não sair, duvidar de mim, desejo seu sentir, perdido de paixão, me aperto. Vai dançando, vai! Na escola eu aprendi, somar e dividir, gramática e português. Meu parceiro Valdeci Projetos! Todas eu passei. Ele, sua esposa Vanessa, alô Larissa! Pra matar. Alô Bia Mello! Não tive professor. E aí? Oh, oh. Prova de amor. Vai dançando, do Rubi. Ela tentou usar uma roupa parecida, tentou o mesmo corte de cabelo. Tô toda GDM, tipo aqui ao lado. Que ela errou. Ela errou. Quando o beijo não me arrepiou. Quando o abraço dela não encaixou. O erro dela é não ser você. E os carroceiros sem fronteira. Ela quase ficou entre você e eu. Mas eu disse quase, só quase, entendeu? E pra te explicar, a distância do quase é tipo ir de volta daqui até Marte. Se Deus fez soltar de você, tá devorando a casa dele. Ele não vai deixar. acontecer. Nosso parceiro Marcelo Light, do casal Rubi, carreira solo. Deus fez vontade de você. Dodô da GDM. Na casa dele. Ele não vai deixar descer. É uma minha, outra dele. Alô, Didio Boy, faz essa galera recordar. É Didio Boy, Jairinho Tubarão, tá chegando o lendário com o mestre Gilmar. Você tem um emprego pra mim, olha aí, qualquer coisa aqui. Toda comitiva, carroça é festa também, hoje eles estão fazendo a pedra. Posso fazer cafuné no cabelo. Vigi o seu sono, sei lá, até prova seus beijos, pra ver se a barba vai arranhar. Danielzinho da Sacramento também, alô Tati, bora Berg. Não precisa pagar, pego sua toalha, pra quando você sair do banho. Posso ser a cobaia, pra quando você fizer seus planos. Quando for beijar alguém, esse beijo em mim. Antes de amar meu bem, testa esse amor em mim. Quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim. Antes de amar meu bem, testa esse amor em mim. Me prenda, me usa e saia. E aí? Aceito esse emprego de cobaia. Me usa e saia. Aceito esse emprego de cobaia. E o Didio Boy vai detonando. É ou não é? É ou não é? É o Boy na parada. Me dá seu carinho, me pagaria, mata meu desejo. Com os teus beijos, romance louca. Um abraço, meu parceiro Andarilho. Mulher, andando por aí. Quero ser seu dono toda essa noite. Me cansa de gozo nos seus açoites. Entregar meu corpo, fazer o que você quer. E os primos da saudade. Mas tudo isso é obsessão. Que eu fantasia de amor com você. Cyber Produções registrando tudo. Um abraço a Núbia também tá com a gente. Equipe Explosão. Meu parceiro Elivan Raiol. Alô, Elivan. Olha, a Poliana tá aqui ao lado. Você já não me dá mais atenção. Ausente, não me diz uma palavra. Tão perto. Alô, Belzinha. Pensamento tão distante. Morrendo de amor, eu fico ao seu lado. Meu parceiro Erivan Live, tio Debbie, MDT. Esta frieza, meu amor. Por que esta mudança inesperada? Parece já não ter motivação. Sem o seu calor, eu fico. E as poderosas do Rubi? É o garoto Didio. Na hora do beijo, você não beijou. Na hora do abraço, não me abraçou. Carinho e afeto, você não me deu. Nem mesmo um sorriso, você me ofertou. Olhei nos seus olhos, você me evitou. Amor, fora que o tempo é curto. Quando eu te encontrei, eu não imaginei que minha vida iria mudar. Mas notei que você fez questão de evitar meu olhar. E o DJ Boy vai detonando. Seus amigos então descobriram a razão que mudou no seu modo de ser. Que você também sente o amor que eu sinto em mim. O orgulho talvez adiou por um mês seu desejo. E tá chegando o nosso lendário confirmadíssimo do Festival da Gol. É o lendário, tá chegando o Festival da Gol. Se você me quiser e comigo ficar, manda embora minha solidão. Se você me quiser, eu lhe dou meu amor e farei você muito feliz. Se você me quiser, se você me quiser. E no próximo domingo, seu encontro, o Bi Saudade e a Carroça vai ser lá no Casota. Meu parceiro José, toda a equipe de Miracelba, alô Donaldi. Tudo eu lhe dei, você não deu valor. Foi embora e me deixou com o coração ferido de tristeza e dor. Meu parceiro paulista, só agora eu sei o quanto me enganei. Quando fui acreditar nas suas lindas promessas de um grande amor. Isso só me fez chegar à conclusão que os homens são iguais. Eu mereço esse castigo por ter confiado por uma vez mais. Olha, Jana, Dani, os primos da saudade. Vai com Deus, amor, seja feliz. Porque eu vou ser forte pra esquecer. Um dia a gente vai se encontrar. Não tente esconder se fracassar. E a gente? A gente vai se ver algum tempo depois. E a pedra? Até as pedras se encontram quanto mais nós dois. Dá-lhe, DJ Boy. E a saudade vai rolando no recreio! Canta aí, vai! Eu ontem fui encontrar com meu bem, poderoso Rubi. Eu ontem fui rever o meu amor. Meu parceiro Cabo Júnior também tá no circuito. O tempo passou e ela mais linda ficou, tão doce, tão bela, pra ser meu amor. E aí, Alê? Eu ontem fui encontrar com meu bem, eu ontem fui rever o meu amor. O tempo passou e ela mais linda ficou. Tão doce, tão bela, pra ser meu amor. O grandalhão Daniel também, bora Henrique MSP. Por querer ela com outro foi casar. E eu? Já sou o homem que ela sempre quis amar. DJ Boy, eu sou seu amado, amante amigo. Olha a Fabiola. Alô, Fabiola. Mas de semana ela fica com o Didio. Quem é que tá tocando? É o garoto Didio. A noite já vai, o dia já vem, e eu tô sozinho esperando meu bem que não vem. toda a galera da Baronesa Cosméticos. Durante esse tempo pintou outro amor, mas confesso que não tenho. Meu parceiro Marcelo Light, sempre Rubi, alô Marcelo. Que não vem. Boy. E a gente vai detonando uma atrás da outra aqui no Rubi. Tá chegando o lendário dia 1º de junho lá da Bia Show. É tão lindo o amor que a gente faz. Parece. Alô, Gilmar! Que o mundo foi feito só de paz. Eu fico sem te ver. Me bate uma saudade, um vazio sem você. Viver sem você eu já não consigo mais. E você sem mim também não vive jamais. É amor sem fim entre você e eu. Essa coisa mais linda que me aconteceu. É amor sem fim entre você e eu. Só resta agora amor, agradecer a Deus. Boy. E a gente vai gravando o nosso CD ao vivo. Bora, tio Givaldo. E a galera vai recordando no Rubi. É o Rubi Saudade, provando que saudade não tem idade, filho. Amor, que coisa louca. Essa é pro Dodô. Foi beijar tua boca e sentir teu calor, amor, amor, amor. Esse teu corpo me deixou louco de tanto prazer. Amor, amor, amor, esse teu beijo faz enlouquecer. Amor, amor, amor, esse teu beijo faz enlouquecer. Esse é o nosso Rubi Saudade, amor, mais uma vez aqui no Fert. E a gente agradece toda a organização do evento, meu parceiro Neneco, a Três Eventos. Alô, Evaldo, Carlito. Toda a galera, tá chegando o lendário dia 1º de junho lá da Via Show! Já já tem o Bob! Alô, Didio Boy! Faz essa galera recordar! Já temos o CD ao vivo! Meu parceiro DJ Jimmy, seu grande amor de lá. E aí, Belzinha, alô, Monique. E todos os argumentos que criei pra você, você não aceitou, então chorei. Confesso e fiz loucuras por você, mas foi tempo perdido. Vou tocar só mais uma. Vou passar a bola pro Bob Saudade. Mais uma vez, obrigado a todos que estão presentes hoje aqui no Recreio. A gente agradece de coração e já deixa o convite. Dia 1º de junho na Via Show. Dia 2 na Estefa. Dia 3 no Palácio. Tá chegando o lendário. Valeu, Recreio!